tradição de Rio Paranaíba. Fica de frente à Drogaria Cardoso. ZYL 284. 1380 kHz. 5 mil watts de potência. Rádio Paranaíba AM. Rio Paranaíba, o melhor som e programação de qualidade. A melhor coisa do mundo.